Reinaldo, não, 0-3-8-9-1. 3-8-9-1, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 18-95, obrigado, bom domingo. Igualmente, bom domingo e bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, Altan 3891, final do 10, trem baixo travado. E Altan 3891, QNH 10, 1 6, vento 170 graus com 2 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado na 10, Altan 3891. Isso aí, pode confirmar o vento por 3891, por favor? 180 com 2, vento calmo. Ah, tá ok, obrigado. No solo zona 2, linha direita 1219, bom dia. Direita 219, bom dia, senhor. Obrigado. Salvador, bom dia, Alçan 3891. 3891, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. boa noite, Santo Pedro, Cemitério, formação Delta, 210 ao 150. Titã 3170, acione identificação, autorizado para seguir via, chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1016. Autorizado, Titã 3170. Direto do 2000 pés, Santo Pedro, 1070. 31970, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Autorizado final ILS, pode executar o WISP? Desculpa, vai executar o X-Ray, desculpa. E autorizado, 2000, formará sinal estabilizado, tá? 31970. Avisou quanto está bem, Jota, 3170. TAM 3170, complete aproximação, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, bom domingo, TAM 3170. Bom domingo, bom pouso. Obrigado. Salvador, tu... Boa noite ainda, tá 3170, tá a 2 do Índia Sierra. Boa noite, tá 3170, repórter baixado travado, ajuste 10, 16, vento tá cheio aqui 180 graus, vento calmo. Gente, que vai reportar baixado travado, tá 3170. Travou, tá 3170. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 4 nós. Autorizado, pouso na 10, tá 3170. Isso, 170 no solo 53, pela direita, 1219, boa noite. Boa noite, obrigado e um bom domingo. Igualmente. 3170. 3170, Alfa Juliette, portão 612. Alfa e Juliette para o 612, está 3170.